CFMC no cinema. Word is, you're the best. If we could just meet. I don't meet, I don't work in Miami, and I don't do jobs like this. Every day is worse, remembering what happened. Sensual. O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Fala, galera! Estamos começando mais uma edição do CFMC, Conversa Fiada, Matou Carambola. E esse aqui é o CFMC no cinema. Isso mesmo, estamos voltando aí com o nosso podcast, onde falamos sobre filmes, claro. E no programa de hoje, nós vamos falar do cinema de ação sexy dos anos 90. Vamos falar de dois exemplares desse cinema. Aliás, são os dois únicos exemplares que eu me lembro, na verdade. Né? Porque, na verdade, ali nos anos 90, tinha muito mercado dos erotic thrillers, né? E foi ali para depois de Instinto Selvagem, filmes que chegavam direto no VHS. E... Sim, teve muito. É, ela que era aquela trama de suspense, com algumas ceninhas bobas lá de sexo, passava muito na Bandeirante, né? Primeiro Sexta Sexo, depois Cine Privê, coisa. Agora, no cinemão, eu só consigo me lembrar desses dois filmes, né? Que foram feitos com essa desculpa, né? O primeiro deles, o especialista, a campanha de marketing foi totalmente em cima disso. Mas não me lembro de mais nenhum, não. Talvez o remake dos Implacáveis, né? A Fuga. Mas A Fuga. É. Bom, mas esse ficou de fora. Os dois filmes que nós vamos comentar aqui é O Especialista, filme de 1994, estrelado por Sylvester Stallone e Sharon Stone. E o outro é Atração Explosiva, filme de 1995, estrelado por William Baldwin e a supermodelo Cindy Crawford. Não. Então vamos começar primeiro. É, você não apresentou a gente. Ah, eu não apresentei. Não. Não apresentou pra gravar sozinho. É empolgação, né? Que são filmes muito bons, né? Ansioso pra falar dele. Alto, eu esqueço que tenho que nos apresentar para, né, a galera que escuta o podcast. Mas então, estão comigo aqui Adri. Olá. E o Dré. E aí? Então vamos falar do filme agora. É que sabe como é que era? Às vezes pode estar vindo aí gente que não está acostumada a ouvir aí. Sim, sim, claro, claro. Bom, mas então vamos começar esse programa comentando assim sobre o nosso contato, né, com o filme e agora essa revisão. Então começo eu, né? O Especialista e Atração Explosiva, eu vi os dois filmes no cinema. Ela assim, ela nos anos 90, eu tinha começado a ir ao cinema. Isso sempre que podia, né? E assim, escolhi os filmes, né? minimamente interessante ali pra época. Tinha alguma coisa que me chamava a atenção e eu ia lá pro cinema. No caso, a Sharon Stone e a Cindy Crawford. Exatamente. O único motivo pra ir ao cinema é assistir esses filmes, né? Mas também se deve era baratinho nessa época, né? Sim. Igual hoje que R$50 o ingresso, né? É. Era bem mais barato do que hoje. E era cinema de verdade, né? Você tinha aquele cinemão de rua, não era esses cineminhas, essas latas de sardinha. É, com a telinha shopping, pequena. Não. Nossa, era muito prazeroso ir ao cinema, sabe? Essa galera que fala hoje assim que, ai, vou pro cinema, que lá é o templo pra ver os filmes. Não tem a mínima ideia do que realmente é um templo pra ver o filme, sabe? É. Nunca estiveram no cinema. Exatamente. É, porque hoje em dia são pouquíssimas salas ainda, assim. Pouquíssimos cinemas de rua ainda resistem, né? Então... a maior parte das pessoas tem contato com o cinema de shopping, que é na maioria dos casos é pequeno, a tela nem é tão grande assim. Sim, hoje as empresas estão mais preocupadas em vender pipoca, né? Ganham mais dinheiro com isso do que com os filmes. Porra. Cadeirinha que treme, tá? É. E tudo caro, absurdamente caro, mano. É um parque de diversão. Então, e exatamente, o especialista foi o primeiro, né, ali em 1994. O especialista, exatamente. Eu fui pro cinema por causa da Sharon Stone. Que, né, eu vi ali os filmes com o Stallone ali, Rambo, coisa e tal, mas né, o Stallone não me levava assim pra ver o cinema, tanto que tem vários... Tem vários filmes dele que eu não assisti no cinema. Eu fui ver por causa da Sharon Stone. Que a Sharon Stone, na época, estava na moda, né? Em 1992 tinha saído o Instinto Selvagem. O Instinto Selvagem eu não pude ver no cinema, ainda não tinha idade para ir assisti-lo no cinema. Então, um ano depois, eu fui assistir o Invasão de Privacidade, em 1993. E aí, um ano depois, em 1994, saiu o especialista. Nessa época, eu ia ao cinema e parei ali no Cassino, que saiu em 1995. Que, ok, era do Martin Scorsese, mas na época, o Samaris maior era, claro, Sharon Stone. Mas o especialista em Invasão de Privacidade, Sleeve e o Instinto Selvagem, eu até samo, né? Pra mim, assim, uma trilogia não oficial, né? Que eu samo, que é a trilogia da Sharon Stone nua. E, inclusive, no especialista, ela tava de saco cheio disso. Sim, claramente não aguentava mais. Mais pra frente. E aí, depois, eu só... tinha visto esse filme mais uma vez ali, quando passou na tela quente. Foi na tela quente da Globo. E nunca mais. Porque mesmo naquela época, eu já não achava o filme grandes coisas. E aí fui rever só agora, né? Porra, mais de 20 anos depois. Fui fazer essa revisão e a mesma coisa, né? O filme é muito meia boca, tanto como filme de ação quanto thriller de ação sexy. Dré, você viu na TV, né? Sim, eu vi na TV, né? Eu era mais novo, né? Então, pela questão de faixa etária e tal, eu nem poderia ter visto no cinema. Mas aí eu lembro que vi no Tela Quente, exatamente. Dessa vez aí que você reviu na TV, foi quando eu assisti pela primeira vez. E também foi a única, né? Até agora, até essa revisão agora, foi a única vez que eu vi também. Cresceu na revisão? A revisão deu na mesma, né? Que, na minha memória, eu lembro também de... não ter achado, né, um filme lá essas coisas, né, pela ação, nem por nada, né, A única coisa mais interessante no filme era Sharon Stone mesmo. Lembro que na época era só o que me chamou a atenção e hoje em dia não foi diferente. Porque, né, tinha todo um papo aí, né? Aquelas conversinhas de telefone, né? Como se estivesse tendo alto diálogo, como se tivesse uma construção ali. Mas é tudo papo furado, né? O filme é bem fraco mesmo. E essa revisão só reforçou isso. Bom, e eu não tinha assistido, que nessa época eu era criança e estudava de manhã. Quer dizer, eu já, até já via filme de noite, mas eu era mais seletiva, e como o Marco já tinha visto, não era grande coisa, aí eu não fiquei acordada, e tinha aula no outro dia. Eu só fui ver agora essa maravilha. O especialista, ele é dirigido pelo... Luiz Liosa, que se fala, deve ser, né? O Luiz Liosa, talvez, porque são dois L's, geralmente em espanhol a gente faz som de LH, quando a gente tem dois L's, então acredito que seja Luiz Liosa, mas pode estar falando merda também. Ele antes ele tinha dirigido O Atirador, que foi um filme bem bacana, um filmezinho bem bacana de ação, estrelado pelo Tom Berend e o Billy Zane, que não sei como é que foi lá fora, mas aqui no Brasil chegou a fazer um sucessinho e tal. Acredito que foi por... Deve ter sido feito algum barulhinho lá fora, que deve ter sido por isso que o Stallone deve ter colocado na direção do especialista. Mas o com certeza o maior sucesso dele, o filme mais conhecido dele, é o Anaconda, de 1996. E também que é o melhor filme dele mesmo, né? O Anaconda pelo menos é divertido. Viu? Anaconda, que tinha Jennifer Lopez, Owen Wilson. Nossa, o elenco é muito bom. Tem o Ice Cube. John Voight. O Anaconda. Eric Stoltz. Eric Stoltz ganhou o dinheiro mais fácil na carreira. Eu faço o filme inteiro dormindo. Mas a Anaconda é um filme divertido. Então, e não dá pra dizer do especialista. É, do especialista não dá, né? Mas, então... Vou ler aqui duas sinopses do especialista, né, que pô, são muito interessantes aqui. Primeiro, tenho aqui a sinopse do Filmou, que, né, parece que conta tudo do filme, né? Aqui, então, no Filmou aqui. Ray Quick é um perito em explosivos que trabalhava para a CIA e se aposentou, indo viver em Miami, Flórida, após o horrível fracasso de uma operação contra um grande traficante de drogas latino-americano que teve como trágica consequência a morte de uma criança. Ray é persuadido a sair de sua aposentadoria quando a obcecada May Monroe lhe pede ajuda para conseguir se vingar de uma poderosa família do crime organizado, que é chefiada por Joey Leon e seu filho Tomás, que alguns anos atrás, quando era jovem, foram os responsáveis pela morte dos pais dela. Paralelamente, Ned Trent, o ex-parceiro de Ray, que após a fracassada operação se tornou seu inimigo, está à folha de pagamento da família Leon. Ned busca uma vingança pessoal contra Ray e gradativamente está executando os capangas de Leon. Mas a sinopse da Wikipédia é bem melhor, que é: May Monroe, uma mulher que teve os pais assassinados por cruéis bandidos a mando de Joey Leon, um poderoso chefão do crime, conhece um especialista em bombas da CIA, chamado Ray Quick. Com sede de vingança, ela o convence a ajudá-la. Eles acabam se envolvendo numa trama quente e eletrizante de romance e ação. Não vi esse filme, não. Eu também não. Não vi esse filme, não. Mas, pô, o elenco era bom, né? Que temos aqui no elenco. Stallone é o Ray Quick, Sharon Stone, May Monroe. James Woods é o rival, né? O Ned Trent. Eric Roberts é o Tomás. Eric Roberts, aliás, aqui está repetindo o papel de que ele fez em Desejos, né? Que é o do corno. É, realmente. É quase a mesma coisa. E o veterano Rod Steiger, como Joey Leon. Cara, assim, né? O filme, eu me lembro na época, né, que ele se vendeu assim mesmo, né? Assim, o grande samariz dele era a aguardada cena de sexo dos personagens de Sharon Stone e Sylvester Stallone. E você vê o filme, né? A intenção era tipo assim, né? Ia ser o grande momento do filme, né? Que até então você tem ali, né? A ideia é boa, né? São dois personagens que só se falam por telefone. Uhum. E aí vai acontecer esse momento, né? Em que eles finalmente eles vão se encontrar e vai ter aquela explosão de sexo. Aquela chama ardente. Vai ter uma chama ardente entre eles. Cara, mas assim... É tudo muito ruim, porque assim, os diálogos no telefone, eles são péssimos, não tem como eles se apaixonarem. Sim, não são interessantes, não são sexys, assim, é uma conversa muito chata mesmo, mas eles juram que é o desenvolvimento dos personagens ali. É. Modo de fumar, nossa, tem as cenas assim que são meio vergonha alheia, sabe? O Stallone, ele fica escutando a conversa depois, assim, tipo como se estivesse escutando um podcast. ele inventou o podcast. É, viu? Foi percursor do podcast. É, aí tem aquela sequência típica de filme dos anos 80, que aí tá ele lá treinando, escutando a conversa, fazendo os movimentos ali, ao mesmo tempo estão lá filmando a Sharon Stone, tipo, se assim, desfilando lá de lingerie. O cara é muito horrível. É uma pobreza, de uma pobreza visual que é uma tristeza, né? É, e aí, pô, e a química entre Stallone e Sharon Stone, pô. Não existe. Não tem, né? Química existe, negativa. Pô. Não existe. Pô, essa química aí, pô. Com certeza, um dos piores casais que já apareceram em um filme. Aí o filme se apoiava nessa questão do encontro deles e a cena de sexo. Porra, como com dois protagonistas com uma química dessa? Como é que pode o filme se apoiar nisso? Não tinha como dar certo. Não, e porra, o mais legal é que, porra, ali você vê toda a egomania do Stallone, né? Que chega a cena do chuveiro, o corpo dele é mais filmado que o dela. Sim. É uma cena muito esquisita, assim, muito... Você vê, assim, que com certeza foi filmado de uma forma muito desconfortável, porque, assim, não tem química nenhuma... e aí todas as escolhas, a movimentação deles é uma coisa totalmente mecânica, né? Até a trilha sonora, né? A trilha do John Barry, né? Mas com certeza ele não estava inspirado. Na cena de sexo, uma musiquinha ali de saxofone, assim, bem safada, trilha de motel. Não dá, não. O John Barry fez a trilha de vários 007, acho que até o primeiro do acho que até o primeiro do Timothy Dalton ainda é ele. Teve uns ali no meio, me lembro que teve um que teve trilha do George Moroder, coisa, mas acho que ele chegou até ali no do Timothy Dalton. E o especialista é a trilha dele, mas assim, é uma trilha muito pouco inspirada. Até você reconhece, assim, principalmente nos momentos de ação, que é a trilha do cara dos filmes do 007. Mas é uma trilha pouco inspirada, e nessa cena aí do motel dá até uma vergonha quando sobe aquele saxofone, né? Trilha assim. Não, eu comecei a rir, assim, porque a cena já é ruim, né? Aí começa aquele saxofone, pô, trilhazinha de motel, pô, difícil. Pô, você vê assim que o Stallone e a Sestone, eles nem se aproximam, nem olham um pro outro, assim, diretamente. Não, e o Stallone, ele tem um ego enorme, né? E fica ainda mais claro, né? Porque... recentemente, né, quer dizer, não recente, não, mas em 2006, né, um site, né, a InSchool, né, perguntou a eles dessa cena, né, inclusive pergunta bem ruim também, bem escrota, que eles perguntam, né, se ele ficou boicotando a cena de forma para ter que repetir mais vezes, né, já que era Sharon Stone, né, e tal. Aí ele foi responder. Isso é jornalismo. É jornalismo de entretenimento, é isso. Aí, mas aí ele respondeu, e aí você vê por que que ficou tão ruim também, né? E aí é foda, né? Porque ele fala como se... pô, como se arrasou, né? Isso é muito legal, né? Porque aí ele fala que ela não queria, né, tinha desistido de fazer as cenas de nudez. Porque, claro, a gente devia estar de saco cheio, né, todo filme, já, né, ficar marcada com, né, por tirar a roupa, né, porque todo filme tinha que tirar a roupa. Aí, o que aconteceu? Eles tiveram que beber, né, teve que encher a cara pra fazer... a série, o Stallone acho que ficou bom, só que você tá vendo o filme e você tá vendo que não tem, né, tá, tem química nenhuma. Pô, tem cena assim que a Sharon Stone tá, tipo, olhando pro nada, assim. Deve ter até desencarnado. Assim, desassociou ali naquele momento. É, o Stallone falou que após algumas doses eles eram puro tesão. Tá bom. Não era. Narrador, não era. Bom, não. Era. Só na cabeça dele. Cara, não dá, né, cara? Era o Stallone lá deitado lá na cama com aquela cara de pele que as pessoas ficavam feras, pô. Não dá. Pô. É o filme sexy mais broxante que eu já vi. Pior que de restante também não melhora muito, né? Não. Na parte de ação, assim, você tem, né, muitas explosões, claro. Mas, assim, nada realmente muito inspirado. É, muito, né? Sem graça, né? Só aproveitando das explosões, né? Eu queria achar que a parte mais engraçada, assim, no filme é uma coisa, né? Que ele é um especialista em bombas, né? Aí ele explode, assim, ele dá um jeito de explodir uma bomba que só mata uma pessoa, assim, é a explosão concentrada. O cara é mestre. Ele, cara, é bom mesmo. Essa coisa também... de Hollywood, né? O cara, especialista explosivo, faz uns trabalhos aí duvidosos pro governo, né? Como esse mesmo tava lá explodindo um traficante lá em um país latino aí, coisa e tal. Na Colômbia. E eles querem pintar como herói, né? Que aí vem essa. Ah, mas ele não fere inocentes, porque a bomba dele é super concentrada. Explode uma pessoa. Mas essa é, né, uma característica dos trabalhos, assim, do Stallone. Assim, sim, se você pega assim, todo o filme dele, dificilmente. Ele não pode se personar. personagem assim, mais dúbio, coisa, ele não. Os personagens dele são sempre, né, um herói. É. Sim, mesmo que o personagem possa ter uma índole, sei lá, duvidosa, né? O filme mas não é vai pintado retratar, de forma mais heróica. É pintado de uma forma exatamente. Aí então aí, exatamente, aí ele é, ah, era um merda exclusivo, eles podem, mas aí eles dão todo esse código de honra aí, uhum, pra ele, né? Aí essa parada produz, né, uma cena engraçada que é quando ele faz uma tentada pra matar o personagem do Eric Roberts, né? Que, uhum. E aí ele é, as histórias todas não se comunicam, né? E ela acaba ficando por perto, né? Aí, pô, é muito engraçado, porque o Chris Pratt faz ela nem se fere. Ela tá bem na frente dele, mas nem se fere. É tipo charuto explosivo. É, sim, tanto que depois mostra cara. Ele tirando o corpo, né? E o cara, o corpo tá intacto, deve ter explodido só a cara dele, pô. Tava na xícara bombando. Então, é tipo o charuto explosivo ali do Looney Tunes, Pica-Pau. Aliás, né? Esse personagem do Eric Roberts, ele é muito mal utilizado, né? Que assim, quando de repente o cara sai do filme, sabe? No meio do filme ele já vai. Tanto que ele só tem aquele encontro besta ali com o Stallone na metade do filme, que ele vai tirar satisfação lá com o personagem do Stallone. E é só aquilo mesmo. Depois tem aquela cena lá, explode, tá fora do filme. Mas os vilões no filme assim são muito mal utilizados também. E até o personagem do James Woods assim acaba ficando só um vilão que fala, mas também não é de nada. Não, faz muita coisa. Você vê aí o final também é super sem graça, né? Porque só explodindo um monte de coisa, o cara pega ali numa explosão e. É bem sem graça, né? Realmente tem esse elenco, pô, bem bacana e tal, mas totalmente subaproveitado, né? Mas eu tava vendo aqui o, né, assim, financeiramente o filme se saiu muito bem. Ele custou 45 milhões e arrecadou mais de 170 milhões. Com certeza com esse marketing, né, de... Né, pô, a Sharon Stone super em alta na época, depois, então, com certeza com esse marketing aí, vendendo como um filme de ação, com cenas sexy, coisa e tal, deve ter levado muita gente ao cinema. E aí, de crítica, que ele foi super mal. Aí também foi indicada muitos framboesas de ouro, claro que o framboesa de ouro já gosta do Stallone. Sim, estava sempre indicado. Mas no caso aí ele deu munição. Então, foi indicada pior filme, pior ator, claro, pior atriz, que foi Sharon Stone, aí venceu. Aí pior ator coadjuvante e o Rod Steig, e pior casal na tela, que foi o Stallone e a Sharon, esse venceu. Esse aí muito merecido mesmo, realmente, parabéns. Esse aí merecido. Eu não gosto muito do Framboesa de Ouro, porque o Framboesa de Ouro, pra mim, devia ser uma premiação que realmente premiasse os piores, né? Eles não fazem isso. O Framboesa de Ouro gosta de chutar cachorro morto, né? Tipo assim, o filme que, ai, todo mundo fala que é ruim e tal. É, João, mas tem uma coisa assim, outros eles fingem que não viram e tal, né? Tá sendo sempre aqueles artistas que sempre são famosos, né? Tem muita gente que gosta e aí tem sempre os críticos. Aí são sempre esses que estão indicados. Sai um filme do Stallone, aí tá indicado. É sempre assim. Então aí acaba... E aí quando tem esses filmes assim que, que todo mundo fala mal, aí os caras fazem um monte de indicação. Isso. Outra coisa que eu quero comentar é o nome da personagem da Sharon Stone, né? Assim, é Mei Mungo. Né? Assim, numa alusão a Mary Moore, provavelmente. Mas, tipo assim, né? Uma referência vazia, né? Porque não diz nada, né? Mas uma referência vazia, como tudo no filme, né? Que essa personagem, né? Eles querem replicar, né, um pouco o personagem dela no Instinto Selvagem, né? Aquela mulher misteriosa e tal. Ela parece uma femme fatale. É, sim. Só que, no final das contas, é só aquele arquétipo clichê da mocinha em perigo, né? Porque ela não faz nada. Assim, além de ficar de conversinha no telefone e tal. Não, em nenhum momento assim me passou que, que ela poderia estar usando ele. Eles tentam dar essa coisa como se ela fosse fosse dúbia, né? Tivesse um caráter dúbio e tal. Mas só que não convence, né? E o Stallone aqui não adianta que não convença, assim, como um cara inteligente que prepara bombas, explode tudo aqui de longe. Sei lá. Talvez por culpa de filme, porque, por exemplo, um ano depois ele fez o Assassinos, onde ele também faz, né? Um tipo diferente, coisa assim, né? De Rambo e tal. E se sai melhor do que aqui. Mas então, assim, terminando a análise, o especialista é aquele negócio, né? Pra mim, assim, ele não chega a ser um filme ruim. É um filme mais ou menos, você assiste assim, te distrai e tal, mas exatamente assim, ele não tem grandes momentos. Seja nessa tentativa de criar um thriller psicológico, né? Coisa e tal, e mesmo como filme de ação. Assim. Não tem. É aquele filme esquecível mesmo, né? Ele não tem. Ele não é horrível e tal, mas ele também não tem nada de marcante e tal. E é tudo muito. É tudo um pouco inspirado mesmo do. Das atuações às cenas de ação, aos diálogos, passando pela trilha sonora, direção, tudo é assim, sem inspiração, né? Sem brilho. Exatamente. E com os nomes envolvidos, realmente, assim, uma grande decepção. Fracassou em tudo que tentou ser, então... Desde como filme de ação, filme sexy, filme cerebral. Eu lembro na época, não sei se foi na 7, né, na revista 7 ou na Video News, que a gente comprava bastante, né, e saiu reportagem. Aí acho que o diretor mesmo, não sei se o produtor, falando porque o filme era passado em Miami, né, e tal... Igual o Scarface, né? Ele falando que o especialista era mais cerebral do que Scarface, né? Sei lá, fazendo as comparações, lembra disso? E outra coisa que dava raiva quando você assistia o filme era isso também, porque criaram uma coisa, né? Como se fosse uma grande obra. E isso prejudicou bastante o filme, né? Muita pretensão para pouca coisa, né? Então, sim. Sim. Pode ter esquecido disso. É, que inclusive, assim, pô, os dois filmes só se passam em Miami, né? Porque, pô, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma comparação sem sentido. Tem nada a ver um com o outro. Como eu disse, os bandidos do especialista são até apagados. Não. O personagem do Rod Stank, pô, quase não faz nada. E o personagem do Eric Roth vai na metade do filme. Você tem mais tempo do personagem do James Woods. E, pô, é só aquela fala. Figura que só fala. Fica lá naqueles diálogozinhos ali com o Stallone pelo tempo. Fica lá exaltando, aquele pessoal que fica lá exaltando o protagonista, né? De ser, pô, ele fez de novo, não sei o que e tal. Pô, é tipo o Bennett lá no Comando para Matar, só que menos legal. Essas cenas aí não é pra exaltar a habilidade. É o clichê, assim, de filme de ação, né? Que eu sempre me lembro de outra maravilha da ação, né? Que é o Danton, né? O Deadly Play, que aí tem uma cena lá que o cara descobre que era ele pelo estilo de enfiar a faca no peito do inimigo, né? Cara, só uma facada. Aí esse estilo. Esse é estilo, Mike Danton. É, esse cara é foda mesmo. Mas toda vez que eu vejo essas cenas assim, vazias, né, que os caras ficam só, não sei o que, esse estilo de não sei o que, de explodir bomba, é só esse cara que faz, ele é o especialista mesmo. Então, né, poxa, aí, né, os caras tinham muita pretensão. E aí, na verdade, eles entregavam esse filminho assim que. Não empolga ninguém. O especialista tá naquele limbo ali de filme que não é bom o suficiente pra você gostar, pra você lembrar, coisa e tal, mas também não é ruim o suficiente pra você lembrar, né? O quanto ele é ruim, então. Sim. É isso aí. Tanto o Stallone quanto a Stallone tem coisas mais empolgantes na filmografia pra gente assistir. You want to watch headline news with me? No. It's not gonna kill ya. Bom, então vamos para o segundo filme, que é o Atração Explosiva, né? Que, né, que é pior, mas é melhor, né? Sim. Diverte mais. Sim. Que o título original é Fair Game, é de 1995. Dirigido por Andrew Davis, quer dizer, desculpe, Andrew Sipes, ou Sipes, não sei como é que se fala. Isso aí eu não sei aí como é que fala. Esse, inclusive, é o único filme desse cara. Tava vendo no IMDB, ele só tem esse filme e alguns episódios de séries mais antigos ainda. Eu tava vendo ali, mas eu tivesse amigo de alguém, né? Porque assim, o cara ele tem. Experiência, tipo, em um episódio, assim, de cada série, que é umas três séries, tudo ali dos anos 80 ainda, tipo, 86, isso antes ainda do filme. Realmente eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi, assim, a escolha, né? Não devem ter conseguido assim, nenhum outro. Pensando que ali... Que pensando que ali, pô, nos 90, tinha assim, vários diretores ali, mesmo de segunda, tá ali de ação e tal, né? Sim. Vasca, porra, cara. Só pegar qualquer diretor que tinha dirigido alguns daqueles filmes de kickbox, de ação ali. Zan Lovett tinha vários, assim, parece assim um cara assim que brotou ali, sei lá. É interessante que o filme é baseado num romance homônimo, né? Que também teria dado origem ao Cobra, de 1986, aquele mesmo estrelado pelo Stallone. E é, né, a ideia assim do policial proteger, né, um moleque assim. Parecido. No caso do Cobra, era uma modelo, é meio parecido mesmo, apesar de que os filmes são bem diferentes. Isso. E mais uma vez, o Cobra é mais divertido. Bom, mas então, né, o Atração Explosiva, ele é um veículo, né, para a Cindy Crawford, né? E a estreia dela como atriz. Ela estava em alta na época, supermodelo. Como parceiro dela no filme está o William Baldwin, né? O representante lá. Poxa. A família Baldwin, né? É foda, né? Que é foda que eles escolheram o pior Baldwin. São quatro Baldwin, né? Acho que são quatro, né? Ah, é que William, Stephen e Daniel, né? O deles, né, o que ficou mais conhecido foi o Alec, né? A Lisa tinha feito Fantasma Se Divertem, Caçada ao Tubo Vermelho. Aí o Stephen, ele apareceu nos Suspeitos. O papel mais famoso dele até, depois fez a Caçada. E o Daniel sempre ficou mais ali como coadjuvante, né? Lembro dele em Vampiros do John Carpenter, aquele face-a-face com o inimigo que era esperado pelo Christopher Lambert. E o William foi mesmo uma tentativa de astro, né? Uma tentativa que não deu certo. Ele fez o Invasão de Privacidade com a Sharon Stone. E foi quem eles conseguiram aqui para estrelar o filme com a Cindy Crawford. Vou agora na sinopse do filme, aqui no Filmou, que é a seguinte. Max Kirkpatrick, William Baldwin, é um excelente policial. Ele pega para si... A sinopse está dizendo que é. A controvérsia. Por conta deles, é. Por conta deles, isso. Que pega para si mesmo a tarefa de proteger Kate McQueen, uma bela advogada civil de um renegado grupo da KGB que tem a missão de liquidá-la. Pois em um caso de separação, Kate requereu um barco para sua cliente. E este barco é muito importante para os terroristas. Por quê? Não importa muito. Detalhes, já esqueci. Assim, e é basicamente isso o filme, né? O filme começa com ela sendo vítima de um atentado, né? Atiram nela, passa de raspão no braço, né? Aí ela vai para a delegacia. Inclusive é um atentado que só mostra como que os caras são ruins, né? Porque aquele ali, para terem errado esse, né? Depois tem interferência da polícia e tal, mas ali, pô. Eu acho que os caras são ruins. Cara, mas os caras são péssimos, assim. Os caras são, assim, talvez o grupo criminoso mais idiota que eu já vi. É uma sucessão de erros, assim, que você fala, porra, esses caras são os ex-KGB super treinados. Parece um bando de amador. Profissionais. Porque, né, depois aí ela vai pra delegacia, lá ela tem o primeiro contato com o policial, né, eles conhecem e tal. Depois ela... Aí depois ela volta pra casa, né, e ele vai atrás, né, que ele não pegou a assinatura dela, né, no depoimento. Aí nisso ela tá lá na casa dela e tal, sozinha. Vai assistir televisão. E aí, pô, você vê assim como é que esses caras da casa são ruins, porque assim, uma mulher naquele casarão, que aliás, né, como advogada, ela provavelmente é corrupta, porque pra ter aquele casarão assim, né? Pô, o pessoal advogada jovem, coisa e tal, daquele casarão ali, é porque levar uma grana ela... aí. Definitivamente ela não é como no Matthew Mudock. Não. Ela fica atendendo pobre, não. Só atende rico. E aí, como eu ia dizendo, você percebe como esses caras da Casa de Belo Boa, porque uma mulher morando sozinha naquele casarão, os caras, em vez de entrar lá com um silenciador, dar um tiro, né? Acabou. Não, assim, os caras colocaram uma bomba na televisão. E aí, quando ela... Ou no controle remoto, quando ela aperta o controle, aí, bum! Pô, os caras... Bem aquela explosão. Os caras são muito ruins. Primeiro, eles tentam atirar nela em plena luz do dia e erram. Aí depois vão matar a mulher com uma bomba na TV. Uma cena muito legal, né? Que já começa com a Cindy Crawford, toda natural, né? Seu talento lá, a naturalidade, né? Conversando com seu gatinho, que eu acho que morreu na explosão. Aí... Com certeza, ele foi pro céu dos gatos. Como advogada era um ótimo modelo, né? E aí vem a explosão, que eu gosto muito, né? Porque normalmente, né, porque vem a explosão e ela é jogada para fora do apartamento, assim, pela sacada, né? E eu gosto, né, porque assim, a explosão, né, geralmente é o impacto da explosão e o fogo que empurra a pessoa, mas lá veio um ciclone antes, uma rajada de vento que jogou ela fora do apartamento. Que o fogo queimou, não encostou, né? Nela. Ah, não se queimou, né? O fogo estava a metros de distância ainda. É que felizmente ela caiu na água, então... Não chamuscou nem um pouquinho, impressionante. Não, a mulher caiu naquela altura, jogada assim, de um jeito, e não se machucou nem um pouquinho. Mas beleza, né? O filme não para, né? Não, é muita aventura. Ação incessante. É uma, né, após isso vira assim, uma correria assim, desenfreada e de celebrar assim, o tempo todo. É, eles vão para um lugar, aí usa o cartão de crédito, descobrimos onde ela vai estar. São burros demais. Aí usa o cartão de novo, descobrimos onde ela vai estar. Aí depois é, sei lá, um outro motivo que eles descobrem. É isso o tempo todo, né? Tem tempo para descansar. Sim. É, tipo, leva... Ao contrário, tipo, pode falar. Não, é que eu vou só falar que, pô, que leva tipo um ano para as antas pensarem que, pô, usar o cartão de crédito talvez não seja uma boa ideia. Pô, toda hora. É um filme curto, leva uns 90 minutos. O grande problema desse filme, né, fora os dois nomes principais, né, que estão péssimos, né? Sim. Ah. Pô, que dupla, não? Tão péssimo. Sim. Que, pô, a Cindy não convence, né, como advogada. E o William Ball também não convence como policial. Não, pô, Cara, eu tinha até me esquecido, mas, cara, assim, o William Baldwin, ele era mesmo uma tentativa de arte, que eu me lembro que ele, me lembrei agora que ele protagoniza aquele filme do Ron Howard, o Cortina de Fogo, e um Sim, tempo dos atrás, bombeiros. e um tempo atrás rolava na internet um vídeo, né, que tinha testes de outros atores pro papel que acabou com ele. E pô, eram vários nomes mais talentosos do que o dele. Acho que até o Brad Pitt concorreu ao papel, se eu não me engano. Cara. Não, a Hollywood sempre volta e meia tem assim, essas invenções assim, que eles ficam querendo empurrar a goela abaixo do público, colocando assim de protagonista, papel de destaque em vários filmes e tal, e simplesmente não pega Cara, nas figuras então, assim. e ele atirando, ele tentando fazer o Não, papel porque de polícia, tipo assim, ele é o rei das caretas, assim, é uma careta pior que a outra que ele faz quando ele está sim. atirando nos Toda caras, com aquele aquela lá cabelo que desarrumado. quando ele tá matando os caras, ele fica fazendo umas caras e bocas lá A que eu fico cena dentro do assim, pô. carro, né? Quando ele tá É, atirando que é pra dizer naquele. que, pô, ele tá furioso e tal, mas parece mais que ele cheirou uma carreira de cocaína, porque, pô, É não dá mesmo, porque o pra tempo brincar, né? inteiro com essa impressão. Parece esse tira aí gosta de umas carreiras aí. Porque não, sabe? Não, não dá, não. É muito canastrão mesmo, sem carisma. E também outra coisa também, né, que tudo bem que esse título em português é uma invenção, né, atração explosiva. O título original não é isso, né, que é Fair Game, né? Fair é negócio de justo, não sei o quê. É. Uma tradução Ah, será literal quase do como jogo título limpo, né? é jogo Ah, será limpo. como jogo limpo. Uma tradução literal aqui não ficaria, não ficaria meio estranha, mas aí botaram esse título que não tem nada a ver, que não tem nada de explosiva na atração deles, inclusive não convence, né? Até porque os dois são muito ruins. Pô, aquela hora lá que do nada, pô, tava tudo bem entre eles, aí do nada tem uma briguinha, ela sai correndo e ele vai atrás dela. Pois E... Pô, essa é. cena é muito Pois é, merda. eu quero falar. Pois é, eu quero falar disso, porque, né, o filme começa. Eles. Assim, os personagens eles não criam nenhuma animosidade, né? Não, lá na Do começo. delegacia eles estão ali fretando, né? Mas de forma amistosa, né? Não tem animosidade Nada nenhuma, demais. assim, é só. Sim. E aí vai rolando, ele tá protegendo ela, assim, tá tudo tranquilo, ela tá cooperando e tal, ela também assim não é retratada assim como, por exemplo, temos em outros filmes, né, às vezes, o herói machão e aí a dondoca que fica reclamando o tempo todo, a personagem nem é assim. Não, ela coopera, ela entende os riscos, né? Quando tem o segundo atentado, né? Coisa e tal. Então, ela tá. E aí, ali, né? Depois, né? Quando a proteção policial, né? Os bandidos lá matam a maior parte dos policiais, e aí só fica ele, coisa e tal. Ela tá cooperando, né? Até agradece a ele, não sei o que, que tá protegendo a vida dela, coisa e tal. Não precisava estar fazendo isso. Tal. Mas aí, de repente, em uma cena, a mulher surta. E aí eles têm uma briga, ela foge dele, sai correndo. Sobe Tá num maluca? trem, né? Sabe num trem, sabe-se lá pra onde? Ele pega um carro, persegue ela, aí É pra pula ter para mais dentro do ação, né? trem. O É pra ter carro mais bate ação e ter a cena de sexo no filme. aí o carro bate num poste, explode, e aí ele sobe lá e vem a parte artística, né? A cena de sexo. Sim. A parte Mas artística do filme. tava mal filmada. Também. É, eu não tenho nada a ver. Mas exatamente, isso aí me cheirou uma coisa assim, que alguém exatamente pensou, ah, tá muito morno esse relacionamento deles para a gente conseguir encaixar uma cena de sexo aqui. Então a gente tem que incluir aí uma briga, que é para ficar uma coisa assim, explosiva, né? Uma coisa mais... E aí ficou essa porcaria aí, né? Eu só quero dizer que, né, o sexo estava tão entediante que ela viu o cara se aproximando lá, né, o atirador que vinha pelas costas dele, né, que, pô, ele, né, estava lá, né, ela deitada lá no carro, uhum. Né, e o Baldwin lá trabalhando, e o cara vem por trás dele. E, pô, e ela viu o cara, pegou a arma e atira antes, né, no cara. Quer dizer, o coisa tava tão entediante que ela tava prestando atenção. Essa cena tem duas coisas aí, né? Primeiro, realmente, ela devia estar entediada, que ela tá prestando atenção nos sons ao redor, né, e tal. E segundo, a incompetência do cara que era KGB é porque, pô, a moleque é advogada, pegou a arma e atirou antes dele, pô. Ah, e também tem o problema aí que, porra, o policial, o cara tá ali trabalhando, pega com as calças na mão, finalmente. Tava as calças arriadas. As calças arriadas, teve que partir pro tiroteio de pau duro aí. Triste quando isso acontece, né? Chegou um empata foda. É esse. Empata foda mesmo. É. Depois tem o tiroteio lá, ele ainda cai fora do trem lá com o ponto. Pô, realmente. E ela é levada pelos caras no helicóptero. É. Que também é outra parte que eu gosto muito, porque assim, os caras estão o filme todo tentando matar a mulher. Aí quando eles pegam ela, eles levam de refém. Tá aqui, né? O filme começa com um atentado contra a mulher. Aí pra quando pega a mulher, leva com um refém. E eles não dá pra dar tempo do cara chegar e evitar. Não, e ainda botou que eles acreditavam que ele tinha morrido na queda do trem. Então, quer dizer, não tinha sentido pegar ela como refém. Não tinha sentido. Né? Voltando ao pouco, né? Porque esse filme tem muitos momentos risíveis, né? Voltando um pouco, né? Lá no tiroteio dentro do carro, eu lembrei do detalhe, né, do amigo policial dele que é morto, que quando o cara morre, a gente ainda descobre que o cara era careco. Eu fiquei assim, por quê? Por quê? Por que essa informação? Por que o cara usava peruca? O pessoal é que gosta de analisar, né, essa coisa assim dos filmes, né, de figurinos, objetos de cena. Eu queria que analisasse esse filme e me dissesse por que, que esse detalhe do cara, por que, que era necessário o detalhe que o cara usava peruca? parece alguma coisa de uma comédia, né? Porque o cara tá lá, de repente, o cara puxa-se para trás e tá o cabelo. Aqui, esse momento é muito forte, que a polícia vem aí. O cara já tá morto, aí todo mundo tem que descobrir, não é possível que o cara é calvo também. Pô, isso é demais. Aí, né, pô, voltando aos bandidos, né? Esses são os piores bandidos, assim, alguns dos piores bandidos, assim, de filme de ação, os mais burros possíveis. E aí, né, ela é levada, ele vai atrás, né, ela é levada lá pro tal barco. Aí, pra ele chegar lá, os caras ficam sabendo, né, que ele tá vivo, aí manda dois, né, que um cara e aquela mulher que é a atriz lá do, a Vasquez lá do Aliens, o Resgate, né, e mãe do John Connor, e a mãe adotiva lá do John Connor, no Exterminador do Futuro 2. Aí manda os dois lá para matar ele. Que, na verdade, o que vai acontecer é que os dois vão chegar lá, vão ser mortos por ele, e ele vai pegar o bote deles e o barco. É, a função ali é só levar o transporte para ele. É o Uber que chegou. É. Aí depois ele invade o barco lá, né? E é isso aí, né? Temos uma sequência final lá explosiva lá, né? Porque tem explosão, não porque é burro. E resolve o filme. É isso. Mata os bandidos. E é isso. É... Ah, é, eu também queria chamar uma atenção para o filme, né? Na coisa ali dos bandidos, que é engraçado que ele é um filme feito nos anos 90, mas ele fala de KGB e cubanos de uma forma que parece que está nos anos 60. Sim. É isso mesmo. Cubanos, não sei o quê. Quando aquela policial que era a prima dele, que passava informações para ele, lógico, né? Acabou morta. Tá falando com ele aí, os caras são da KGB, não sei o quê. Aí eu falei, porra, peraí, KGB? Esse filme é de 94, 95? Sim. Aí eu falei, porra. Aí tá, depois fala que é ex-KGB, mas porra, do jeito que tava, parece que a KGB ainda existia, porra. É, e bom, aí... Parece que tá em plena Guerra Fria. Lado, tipo, cubanos, nasceram na KGB também, não sei o que é, tipo... É, que antes disso, lá entre os bandidos, a gente tem, né, o proprietário lá do barco, que é morto ainda no começo do filme, né? É vivido por aquele cara lá que é o Pablo Escobar lá do Perigo Real e Imediato. Né? Sim, Miguel Sandoval. É, tá em centenas de filmes que tem um traficante... Ou um policial muito latino. Muito traficante na carreira. E aí esse filme também ele tem um problema também assim, com personagens, né? Com personagens latinos, né? Ah, sim. Acho que ele foi o primeiro filme com que a Salma Hayek trabalhou, né? Nos Estados Unidos, né? Isso que ela, eu ia falar. Eu nem lembrava dela no filme, que ela é a ex-namorada do William Baldwin, ela aparece numas duas, sei lá, e, nossa, é aquela típica personagem escandalosa. Fazendo escândalo, como eles retratam a mulher latina, né, fazendo escândalo na delegacia, não sei o quê, aí sai... Aí do nada começa a falar espanhol, as coisas sentido, tá? E aí, do nada, né? Depois, né? A gente tem quando eles chegam. É no hotel, né? E aí tem uma mãe, né, batendo na filha, né? Uma batendo na criança, latinas também. E aí ela sobe, né, com ele, e aí na volta, essa mulher ainda tá lá. Ainda tá lá. Tá lá, já virou a cara da criança pras costas. E aí a sindicato vai dar um socão nela, sim, né, assim, como se for... Defensora como se for um momento cômico. Esse é o típico filme, né? Daquele típico filme estadunidense mesmo, que todo mundo que não é estadunidense é estereotipado. É o vilão russo, né? Os vilões russos são os latinos Os latinos escandalosos. escandalosos, É traficantes. traficante colombiano, é isso, é isso. No elenco ainda quero chamar a atenção aqui, que no elenco ainda aparece rapidamente, né, como o advogado lá do cubano, né, aparece o Dan Hedaya, né, um nome assim que tá assim em vários filmes dos anos 80 e 90, e ele foi esperto que o nome dele não aparece nos créditos. Não foi, Eu não foi falo, precisa acreditado, não. não. Precisa não. Melhor não. Bom, mas então, ao contrário do especialista, a atração explosiva não foi bem nas bilheterias. Ele custou 50 milhões. Dá para ver isso, porque realmente, apesar dele ser esse filme de ação que tudo explode, coisa assim, ele não parece aquele filme vagabundo de ação dos anos 90. Você vê que tem um dinheirinho ali, né? Sim. Aliás, a produção é da Silver Pictures, do Joel Silver, né? O produtor da série Máquina Mortífera, Matrix e outros ali. Aí ele não foi feliz. Mas esse aqui é, com certeza, um filme de médio orçamento que foi feito ali com a mera desculpa de ter a Cindy Crawford no elenco. E, bom, aí acontece que ele arrecadou apenas 11 milhões. Você é um fracasso de Pô, bilheteria. não, não, não arrecadou nem a metade do que gastou. Nem a metade. Olha que a Cindy Crawford tava em alta nessa época, Sim, né? é. Sim. Boa parte da grana deve ter sido só o cachê dela. E acho que foi a única experiência dela no cinema. Acho que sim. Acho que sim. Ao menos pro papel protagonizando, com certeza. Não sei se fez ponto em algum e tal, mas protagonista foi o Protagonista único. foi o único. Mas então é isso. O Atração Explosiva também, né? Eu vi no cinema exatamente por causa da Cindy Crawford. Depois eu vi a exibição na TV, mas eu acho que passou no SBT, né? Eu acho que sim, mas não com certeza, mas eu acho que foi SBT sim. Eu vi nessa SBT, primeira não foi vez na Globo, também. não. Eu vi nessa Você primeira não viu no vez na cinema, TV não, também. na Não, TV. vi na TV também e só uma vez também. Foi. Eu tinha visto o cinema, depois vi essa vez que passou na TV e depois nunca mais. Tanto que eu mal me lembrava do filme. Eu até lembrava menos dele do que do especialista, tá? Eu também, eu Apesar também. de. Apesar de Eu também também. não ter visto o especialista muitas vezes. Não, eu também. Esse aqui eu só me lembrava mesmo da sequência da explosão no prédio, né? Dela sendo jogada e da sequência no trem. Só me lembrava disso, mais nada. Porque ele é um fiapinho de história, né? E aí é aquela correria, né? Só que como não tem nenhuma cena, né, realmente marcante e tal, aí vai ficar difícil de lembrar mesmo, né? Porque não... é só essa correria, né, incessante, mas não tem nenhuma grande cena mesmo de ação. Sim. É isso, é tiro bomba, mas nada assim realmente que impactante que você vá lembrar depois. Genérico, né? Sim. Bom, então é isso. Mais alguma coisa? Não, acho que Não, é é isso. isso mesmo. Já é, só aí. Aproveitando esses dois filmes, né? Que ainda bem que, né, já sempre vi filmes aí de outras épocas e tal, já vi vários filmes dos anos 90, porque se fosse só esses dois exemplares, ia dizer que, pô, o povo dos anos 90 não sabia escrever personagem feminino, mas as duas foi uma tristeza. Mas com certeza os anos 90 tem muita coisa boa. Sim, né? Ah, sim, tem coisa melhor. Sim, sim. Porque, pô... Bom, anos 90, assim, é um período que eu curto muito. Porque foi um período realmente assim, que eu comecei a acompanhar cinema, né? Comecei ali. É que, pô, você ainda conseguiu pegar aí os cinemas de rua, né? O cinema baratinho também, né? De rua, conseguiu ir bastante, né? É. E aí, antes aí, em 2000, vinha a febre de filmes de super-heróis, coisa e tal, sabe? Você tinha outro tipo de filme estrelando no cinema e... Nossa, naquele tempo, Na Linha de Fogo, estrelado pelo Clint Eastwood, estreava como um blockbuster, sabe? É um período que deixa saudades. Pô, naquele período mesmo, o meu Babenheim ali foi um dia que eu fui assistir O Alvo com Van Damme e depois fui assistir Na Linha de Fogo. Não, exatamente, né? Até essa coisa agora, né, com o filme da Barbie, né, e o filme do Nolan, coisa e tal, né, é uma coisa que demonstra, né, como as pessoas estão tanto cansadas aí de filme de super-herói, então acho que também de tanto reboot e sequência e coisa assim, né, que aí causou esse burburinho, né? Só que é aquele negócio, né? Como é Hollywood, né? O que Hollywood vai entender isso? Será que eles vão entender que é porque as pessoas querem, né, uma maior variedade, né, de filmes e tal? Ou eles vão entender que as pessoas querem mais filmes de brinquedo e biografias de cientista, né? Agora vai vir o filme da Suzy e o filme do Einstein. É. Pois é. Porque às vezes eu acho que os executivos de Hollywood não conseguem ver assim um quadro mais amplo, né? Aí fica assim, o filme da Barbie fez sucesso. Vamos fazer mais filmes de bonecas. Vamos fazer o universo expandido da Mattel. Então é isso, foi bom relembrar aqui essas duas bombas dos anos 90 que eu tive o prazer de assistir no cinema. Eu duvido ter outro podcast sobre esses filmes. Com certeza que não. Então vamos terminando o programa de hoje. Minha cara Dri... onde as pessoas podem nos encontrar, ouvir os outros CFMC no cinema que a gente já gravou? Bom, a gente tá lá no nosso próprio endereço, né, no culturapoprigo.com.br, e estamos por aí em todas as plataformas aí de podcasts espalhados como uma doença, né? A gente está no Spotify, na Amazon, no Apple e outras plataformas aí menos votadas. Mas a gente está em toda parte. E vocês também encontram a gente aí em tudo quanto é rede social, né? Instagram, Twitter, quer dizer, X, ou sei lá que porra que o Elon Musk está fazendo nessa rede. Instagram, TikTok. E agora a gente está no Céu Azul, né? No Blue Sky. Só procurar ali por Cultura Pop a Rigor que você encontra a gente. Agora a gente escreve lá no X. No X. A gente escreve shit. Escreve shit lá. Pô. A gente agora não pinta mais, a gente cisa. Como é que o cara pega uma rede social que virou até verbo, né? Pitar. E aí tá. Troca o símbolo do passarinho pra substituir pela coisa mais genérica possível, um X. É. Matador de passarinho. Matador de passarinho. Matador de passarinho. Já dizia o Rogério Scarlatti. Boa. Então, vamos encerrando esse programa hoje. Muito obrigado aí a quem escutou, muito obrigado aí a Adri e André pela participação. E voltamos aí em breve com mais um Sétimo Ser no Cinema, falando de filmes melhores. Talvez. Um abraço. Fui. Valeu. CFMC no cinema.